sou um ser humano repleto de defeitos que luta para ser perfeito. Não confunda parentes com família, pois parentes têm seu sangue e família tem seu respeito.